Paz do Senhor. A Bíblia nos orienta a seguir os exemplos e ensinamentos de Jesus. Lembrei que dois irmãos muito amigos, trabalhando junto há 40 anos, acabaram brigando. Eram fazendeiros, cada um foi para sua casa, e porque ficaram em silêncio por muito tempo e sem fazer nada, estourou uma barreira e criou um rio entre as duas casas. Um carpinteiro bateu na porta do irmão mais velho pedindo qualquer serviço. E ele disse: olha, já que tem um rio nos separando, construa aí uma cerca bem alta. Ele foi para a cidade e quando voltou, encontrou uma ponte linda. E do outro lado, o irmão mais novo chorando, com as mãos abertas, dizendo: obrigado, meu irmão. Eu sabia que você não ia me rejeitar. Fizeram as pazes. Isso é que Jesus faz. Ele faz uma ponte entre nós e Deus. Ele é um pacificador. Se você conhece dois brigando, seja uma ponte. Ajude-os. Seja um pacificador. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.